Se a cruz pesa, eu danço com ela nos pés, de copo na mão, gritando amém outra vez. Já me falaram que esse som é o diabo, me perdoe, pastor, mas cê tá enganado. Essa música vai de norte a sul, baby, isso não é o diabo, baby, isso é blues. Então, meus irmãos, quero todos de pé, se entregue ao som, isso é um ato de fé. Chamaram de pecador, mas mentiram pra tu, isso não é o diabo, baby, isso é blues. Santo cai, pecador ora, mas quando o som bate todo mundo aflora. Não precisa terno nem coroa de rei, só sentir no peito o que eu também sei. O blues é dor que vira redenção, lágrima que dança na contramão. Se o céu tem harpa, o inferno tem jazz. Eu fico no meio tocando o que me traz paz. Põe fogo no palco, deixa o corpo arder, alma viva querendo renascer. Se o mundo chama loucura o que eu sinto, então sou louco, mas sou livre por instinto. Já me falaram que esse som é o diabo, me perdoe, pastor, mas cê tá enganado. Essa música vai de norte a sul, baby, isso não é o diabo, baby, isso é blues. Então, meus irmãos, quero todos de pé, se entregue ao som, isso é um ato de fé. Chamaram de pecador, mas mentiram pra tu, isso não é o diabo, baby, isso é blues. É dor e amor, é o som que salva a gente, mesmo quando a gente se perdeu na corrente.